amigo. Aqueles moleque que agora tá crescendo, achando que é bandido, que é o cara, que é aquilo, mas não tem estilo. A maioria é moleque noiado 7155 de supermercado. Ainda querem ser considerado como ladrão. Esse tipo comigo não jantou na função há mil anos. Agora surge esses moleque já se achando. Tudo que vê tá roubando, mas quem procura acaba encontrando. Deixa pra lá os comentários. A minha ideia é assalto, sequestra empresário. Só parada grande, tá ligado? Falar em sequestro, já lembro daquele barão do condomínio fechado. Tenho que arrumar outro parceiro pra colar do meu lado. Porque na última fita dois foi morto e um pecado. Eu saí no pinote, porque eu sou o cara, o cara da Zona Norte. Aonde chego todo mundo cresce o zóio, pois aqui é nóis. Os manos da hora, corrente de ouro, estilo americano é o que rola. Novidade na quebrada é o meu Chevrolet. Uma pá de mulher, só pra quem pode, né? Todo equipado, sonzeira de primeira, tá ligado? Fala nisso, tenho que pagar os caras da 9456. Mas primeiro tenho que buscar a boa do meio. Pode crer, já sei o que fazer. A fita é derrubada, tenho que arrumar outros parceiros. Vou pegar aqueles ladrãozinhos de mercado aqui da quebrada. E aí, rapaziada, todo mundo acampa. O maluquinho já arrancou o cano, já levei. Aí, mano, não se espanta. Minha é tipo assim, tô pra fritar na hora. Tenho arma, fuga, ganhar a boa é o que rola. Os maluquinhos concordaram, perguntaram quanto pegava, mais ou menos 15 mil pra cada. E o melhor de tudo, a fita é derrubada. É só enquadrar, pegar a boa e acelerar. Pode crer, que hora é essa boa pra gente pôr pra resolver? É depois de amanhã, lá em casa, 7 da manhã. Firmeza, então até depois de amanhã. Só que os maluquinhos já armaram outra ideia pra acontecer. Vamos ganhar a boa e na hora de dividir, vamos pôr pra resolver. Vamos sentar o dedo pra ele aprender. Ou vocês esqueceram que ele vivia dizendo que nós só embaçava a quebrada, vai vendo. A hora chegou, o tempo fechou, tampou, a caça virou contra o caçador. 7 da manhã, todos reunidos, PTs, coletes, todos os estilos de tão. Fita enquadrada, dinheiro na mão, fuga ligeira. Pois a negona chega, não é brincadeira. Agora chega a hora da divisão. Como planejado, maluquinho saca o cano e pô um tiro no coração. O cara da quebrada caiu, os maluquinhos com a boa sumiu. A sua namorada logo chegou e o acudiu. Levado ao hospital na UTI sem sorrir, em uma escuridão, um calor tremendo. Pessoas gritando e outras correndo. Ele chegou e perguntou: o que tá acontecendo? O camarada respondeu: é o que rola por aqui, peraí. Você não é o cara lá do Guanabara, tá lembrado de mim? Eu sou aquele neguinho que você matou só porque ele te olhou. Peraí, peraí, isso aqui é um inferno. Deixa eu sair daqui, eu sou o cara da quebrada e não o cara do inferno. Por isso clamo ao Deus eterno, tem misericórdia de mim. Ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação. Então ensinarei os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Eu quero ser o cara da paz, quero ser justo e fiel. A tua palavra salva-me, ó Pai. Em meio às trevas, uma voz dizia: falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça e à santificação. Salmo 139, versículo 12. Nem ainda as trevas me escondem de ti. Portanto, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Pode acreditar, Cristo te iluminará. Eu consegui o meu perdão recuperado com um novo coração, graças a uma doação. Agora sim, eu sou o cara da quebrada e a minha arma é a Bíblia. família sagrada. O maluquinho que nele atirou, ele o encontrou e o perdoou. O tempo passou e o melhor aconteceu. Através de suas palavras o maluquinho se converteu. Agora ele é o cara, mas o cara de Deus. Ele é o cara de Deus.